Un ouvrier polyvalent pour les travaux de finition, carrelage, faïence, placo et un aide maçon pour les travaux de maçonnerie générale et rénovation. Si vous êtes intéressé, contactez le 06 11 88 36 70. Aldora, une entreprise spécialisée en œuvres de rénovation, procure pour la zone de Orléans. Un travailleur polyvalent pour les travaux d'acabement, azulejo, tijoleira, gesso e um ajudante de pedreiro para obras de alvenaria geral e renovação. Se você está interessado, contactem o 06 11 88 36 70. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. Na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Mas é novo dia, temos que acreditar, tempos melhores. Vamos lá acreditar que vai fazer bom lá fora. O sol já brilha e nós estamos aqui para levar o melhor da música portuguesa. Venha fazer a festa conosco hoje de manhã até às 12h30. Onde você pode fazer a sua dedicatória e para isso um só número de telefone. O 0238-43-4800. Mas desde já, aquele abraço amigo deste vosso amigo. Depois de algumas semanas de ausência, aqui estamos novamente para levar então o melhor da música portuguesa. Já tinha saudades vossas. Mas sei que ficaram em boa companhia. Então eu espero que tenham passado uma Páscoa feliz. Vamos dançar junto de quem mais você gosta. Vem dançar, vem cantar, ao som do Stoque Dança. Aqui estamos com o novo trabalho do Stoque Dança. Fizeram um imenso espetáculo no último baile da Rádio Arco-Íris. Foram eles que estiveram cá. E eles têm novo trabalho. Este é o tema Vem Sorrir. Mas não se esqueça, é já sábado próximo, temos também um novo espetáculo. Ele também pela primeira vez aqui em Orleans, ele chama-se Jorge Guerreiro. Sim, o grande artista Jorge Guerreiro, um dos jovens talentos da música portuguesa que está enchendo os palcos em Portugal e não só, também nas comunidades. Jorge Guerreiro então vai estar connosco 22 de Abril para celebrar o quê? A liberdade, sim. O dia da liberdade é o 25 de Abril, mas nós aqui vamos festejar o 22 com 2 ou 3 dias de avanço. E também para você poder dançar, vamos ter lá o conjunto Capa Negra, como sempre, vão animar o nosso baile com um imenso talento, sempre com novidades, sempre com um novo espetáculo. Eles vão estar presentes para si, só para si, que vai estar presente então o 22 de Abril num espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris. Quando o amor nos descobre. A vida floresce, a alma se aquece, o coração bate forte. E cada verso meu fiz só para te dizer que o amor mais puro é o que eu sinto por você. Então, para o barco da música do Telefone Toca, é isso mesmo, até às 12h30 aqui estamos para levar o melhor da música portuguesa, como esta é a música do Bandaluza, Rio Azul. Agora vem o nosso amigo também, Vítor Rodrigues. Atrás, anda comigo, vamos ver como se faz. Dá-lhe para um lado, dá-lhe para o outro. Com essa dança eu já estou ficando louco. Um passo à frente, um passo atrás. Anda comigo, vamos ver como se faz. Dá-lhe para um lado, dá-lhe para o outro. Com essa dança eu já estou ficando louco. passo atrás. Anda comigo, vamos estar como se faz. Dá-lhe para um lado, dá-lhe para o outro. Com esta dança eu já estou ficando louco. Um passo à frente, um passo atrás. Anda comigo, vamos estar como se faz. Dá-lhe para um lado, dá-lhe para o outro. Com esta dança eu já estou ficando louco. Um passo à frente, um passo atrás. Anda comigo, vamos estar como se faz. Dá-lhe para um lado, dá-lhe para o outro. Mexe o bumbum aqui com Vitor Rodrigues. E você, se quiser mexer o bumbum, porque não, sábado próximo, na sala de festas de Montição, um grande artista. Ele chama-se Jorge Guerreiro. O conjunto vai animar o baile e fazer espetáculo também. É o Capa Negra, para você poder aplaudir e dançar. E também, como sempre, você que quer matar a sua fome, também vai haver muitos, muitos petiscos, como moelas, bifanas, etc, etc. Le Planchat, como d'habitude. E muitas, muitas coisas. Agora vamos ficar com a música e vem aí a linda Confarra, festa de Arromba, mais uma vez. Chata e na salsa eu vou me perder. Com a batida latina não consigo parar. Mas o que me enlouquece é dançar com o naná. Vem comigo para a festa, não podes recusar. Quero ficar contigo toda a noite a bailar. Vem com a linda para a festa para curtir este som. Quero ficar contigo, ai vai ser tão bom. Vamos todos dançar o naná ao pisomba. Vai ser festa de amor. Vai ser festa de arromba. Vamos lá dançar o naná ao kizomba. Vai ser festa de arromba. Vai ser uma bomba. Eu adoro dançar, rebolar, remexer. Gosto de reggaeton, faz-me enlouquecer. Adoro concertinas, tudo que é popular. Mas o que me fascina é dançar com o naná. Vem comigo para a festa, não podes recusar. Quero ficar contigo toda a noite a bailar. Vem com a linda para a festa, para curtir este som. Quero ficar contigo, ai vai ser tão bom. Vamos todos dançar o naná ao kizomba. Vai ser festa de arromba, vai ser festa de arromba. Festa de arromba, vai ser uma bomba. Vamos todos dançar o naná ao kizomba. Vai ser festa de arromba, vai ser festa de arromba. Vamos lá dançar o naná ao kizomba. Vai ser festa de arromba. Vai ser festa de arromba sábado próximo. Vai ser festa de arromba, vai ser festa de arromba. Vamos lá dançar o naná ao kizomba. Vai ser festa de arromba, vai ser uma bomba. E vai ser mesmo festa, então, sábado próximo, com Jorge Guerreiro. Vai ser uma noite inesquecível. Vai ser a nossa noite, a noite da Rádio Arco-Íris. E Jorge Ferreira, Jorge Guerreiro, vai nos interpretar, então, a nossa noite. A noite vai ser de fogo e tentação. Essa noite vai ser a nossa noite.

quando tu me olhas assim. Parece que karma acalma minha alma, convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito, não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados, ter uma noite de prazer. Já é de manhã, já é de manhã, vamos lá acordar, hoje é domingo, vamos lá relaxar. Loucura, pega a loucura, é Irã Costa com o seu novo trabalho. É mais uma de Irã Costa. Quando ela chega no baile e provoca, que coisa louca. Seu corpo vibra, encaixa e rebola, que coisa louca. Vem cá, danada, deixa eu te tocar. Sente o meu corpo que tá doido pra te amar. Se joga pra mim, vem, sem olhar pra trás. Vem deslizando pro colinho que eu te dou mais. Se beijar minha boca, vai ficar louca. Vai ficar louquinha pra me amar. Joga a mão pra cima, faz um coração. Vem cá, danada, que eu vou te mostrar. Pra cima, faz um coração. Vem na pegada que é só pá, pá, pá. Joga a mão pra cima, faz um coração. Vem cá, danada, que eu vou te mostrar. Joga a mão pra cima, faz um coração. Vem na pegada que é só pá, pá, pá. É só pá, pá, pá. Vem que é pá, pá, pá. É só pá, pá, pá. Vem que é pá, pá, pá. Chega no baile e provoca, que coisa louca. Seu corpo vibra, encaixa e rebola, que coisa louca. Vem cá, danada, deixa eu te tocar. Sente o meu corpo que tá doido pra te amar. Se joga pra mim, vem, sem olhar pra trás. Vem deslizando pro colinho que eu te dou mais. Se beijar minha boca, vai ficar louca. Vai ficar louquinha pra me amar. Joga a mão pra cima, faz um coração. Vem cá, danada, que eu vou te mostrar. Joga a mão pra cima, faz um coração. Vem na pegada que é só pá, pá, pá. Joga a mão pra cima, faz um coração. Vem cá, danada, que eu vou te mostrar. Joga a mão pra cima, faz um coração. Vem na pegada que é só pá, pá, pá. É só pá, pá, pá. Vem que é pá, pá, pá. É só pá, pá, pá. Vem que é pá, pá, pá. Chama! É só pá, pá, pá. Bora! É só pá, pá, pá. vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu e será sempre teu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. Te amo, Maria. Te quero, querida. Oh, te amo, Maria. Vamos ser felizes pra toda a vida. Oh, te amo, Maria. Te quero, querida. Oh, te amo, Maria. Vamos ser felizes pra toda a vida. E será sempre teu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 10h46 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et Lionel est parmi nous. Eh oui, puis quelques semaines d'absence. Hein. Comment ça va? Ça fait du bien. Donc. Il est bronzé, il a dû avoir du soleil, il a une belle couleur. J'ai pas été à la plage, mais bon, j'ai jardiné, on va dire. Ouais, il a une belle couleur, donc ça a dû avoir du beau temps. Ouais, il a fait super beau pendant quelques semaines. Bon, ben, j'espère que tu nous apportes le soleil, parce que nous, on en a besoin. Preuve, aujourd'hui, il fait beau. Oui, on a besoin de pluie, parce que c'est que je sais pas si au Portugal, c'est pareil, on manque de pluie. Non, il n'y a pas de sécheresse. Dans le sud, mais dans le nord, tout ça. Ça va, il y a eu ce qu'il faut. D'accord. Bon, ben voilà. Ben nous, on est en manque de pluie. On en manque d'eau. Donc, ben bon, il faut qu'il pleuve un peu. Bon, il a plu ces derniers jours. Encore dans la région centre, il manque pas trop d'eau. C'est plus dans le... Ouais. Bon. Donc, du coup, bon, voilà. Mais un peu de soleil, pourquoi pas aussi. Le soleil, c'est nous, Radio Arc-en-Ciel. C'est ça. Surtout, samedi prochain, ça va être plein de boum. Exactement. Samedi prochain, l'événement qu'on attend depuis quelques semaines. Le bal anniversaire, enfin non, c'est pas le bal anniversaire, c'est le bal anniversaire de la révolution des œillets. Cette fête traditionnelle cet événement, on va dire que l'on fête traditionnellement ici avec Radio Arc-en-Ciel, donc tous les 25 avril, approximativement, en fonction de quand tombe un samedi, vous avez un bal organisé par Radio Arc-en-Ciel, et cette fois-ci, ce sera samedi prochain, le 22 avril prochain. Toujours dans la même salle, l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Cap-en-Aigle pour le petit bal. Et puis un artiste pour la première fois ici à Orléans. C'est Georges Grelo, un artiste qui... Il remplit les salles au Portugal, les communautés portugaises. Par des tranches d'âge très larges, hein, jeunes, des moins jeunes, etc. Donc, un petit minet, quoi. Je pense que le fait qu'il ait fait là, c'est Big Brother, je crois qu'il a, Casa de Secret, je sais plus. Bon, bref, un des deux. Il a fait une télé-réalité au Portugal, je pense que ça l'a un peu propulsé. Donc voilà, Georges Grelo, il sera... Puis il a du rythme dans ses chansons, oui. Il fait un super spectacle, il a une tenue... Il vient avec ses ballerines, deux danseuses qui seront... C'est ça qui t'intéresse. Non, pas spécialement, mais en tout cas, ça peut peut-être intéresser certaines personnes, mais voilà. En tout cas, il ne vient pas seul. Donc, un spectacle à découvrir, hein, parce que c'est vrai que quand un artiste, il vient aussi avec un spectacle, c'est-à-dire des danseuses, etc., la prestation n'est pas la même. Et puis voilà. Donc, à découvrir, en tout cas. Un rendez-vous à ne pas manquer, samedi prochain, 22 avril prochain. J'ai également une autre petite annonce à vous faire. Sachez que il y a un voyage qui est organisé à Lourdes et Andorre au mois de mai prochain, comme tous les ans, le week-end de la Pentecôte. Donc c'est le week-end du vendredi 26 mai jusqu'au lundi 29 mai. Donc un départ de Gien vendredi 26 mai à 18h, départ du théâtre d'Orléans à 19h30 et arrivée à Andorre le samedi matin matinée. Andorre, libre. C'est juste à côté de l'Espagne. Voilà, à Andorre, avec une matinée libre pour les achats, un départ pour Lourdes à 14h le samedi 27, retour de Lourdes le lundi 29 mai, après le déjeuner, et donc arriver le soir sur la région d'Orléans. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce voyage à Lourdes, eh bien c'est très simple, il suffit d'appeler certains numéros que je vais vous donner, mais que si vous n'avez pas le temps de noter, vous me rappelez, c'est le 02 38 16 64 ou le 06 33 01 83 00. Voilà. C'est un petit voyage agréable. Un petit week-end de la Pentecôte à Lourdes, à Andorre, du vendredi 26 mai, départ le 26 mai. Hein. On va faire sa petite prière à Lourdes, c'est voilà, ça? Voilà, le vendredi soir le 26 mai et retour le lundi 29 au soir. Donc les restaurants, tout ça, c'est compris? Non, ce n'est pas inclus. N'est pas inclus le prix des boissons, le dîner, voilà, le voyage et le séjour, voilà. Très bien. On continue en musique. On continue en musique. Alors, c'est une nouveauté. Je l'ai découvert cette semaine. Nuno Ribeiro avec Maryse et les deux frères là qui tournent. Comment ils s'appellent? Caleb. Ah ok. C'est une nouveauté. Qui sont prochainement sur tour. On écoute. Direto a Lisboa, atrás de sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque não estás, porque não estás. Mas a saudade sont différentes, sont calientes. Marie et Joanne. Très très bien. On continue avec Casio. Nem me olhou, nem sequer me quis ouvir. Se ela foi, aí eu vou me vestir e arranjar. Vou sair para sorrir, para não ter que chorar. Ei, DJ, eu não sei. Podes levantar o som. Ei, DJ, eu não sei acalmar o meu coração. Vou por ti para fingir que não sinto mais paixão. Para não querer ficar, ela vazou, nem ligou para dizer que já não dá. Se ela foi, aí eu vou me vestir e arranjar. Vou sair para sorrir, para não ter que chorar. Hey, DJ, eu não sei onde foi o meu grande amor. Vou beber para esquecer. Podes levantar o tom. Ei, DJ, eu não sei acalmar o meu coração. Vou por ti para fingir que não sinto mais paixão. Ei, DJ, podes levantar o som. Ei, DJ, eu não sei acalmar o meu coração. Vou por ti para fingir que não sinto mais paixão. Ei, DJ, trabalham duas amigas. A Cremilda é o mosquito, a Julieta é a formiga. Conhecidas como insetos, são duas cuscovilheiras. Querem homens para a vida, mas ainda estão solteiras. A farmácia virou moda com estas mulheres tão loucas. Metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. A farmácia virou moda e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre na cozinha.

braços no ar. Hey! Viva o Malhão! Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão, com os braços no ar. Hey! Viva o Malhão! Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão, com os braços no ar. Hey! Viva o Malhão! Ai, vamos todos dançar. E é já sábado próximo, não é? Que vamos dançar. É já no sábado próximo. Com o conjunto Capa Negra. Avec le groupe Capa Negra et puis l'artiste pour la première fois, Georges Greiro. Le tout à l'espace Montition, samedi prochain, samedi 22 avril. L'entrée est seulement de 10 euros et 8 euros pour les adhérents de Radio Arc-en-Ciel. Donc un rendez-vous à ne pas manquer, il n'y a pas d'excuse. Hein. Voilà, il fera chaud. Il y aura à manger, à boire. Il y aura à manger, à boire, de quoi passer un agréable moment. Même si vous voulez plus tôt, il y aura des fans, il y aura à partir de 20h, vous pouvez venir nous rejoindre et partager une planche, quelque chose, voilà, partager entre amis et puis entre amis, en famille, peu importe. À la bonne ambiance. À plusieurs ou seul aussi, c'est possible. Tout est possible. Seul, c'est le coup d'en rencontrer. Peut-être. Qui sait, on ne sait jamais. Voilà, samedi prochain, Espace Montition, à Saint-Jean-le-Blanc, 10 euros l'entrée, 8 euros pour les adhérents. Donc un rendez-vous à ne pas manquer. C'est un lieu de rencontre aussi pour. Oui, et puis c'est un. C'est convivial. C'est un endroit culte pour tous les Portugais de Radio Arc-en-Ciel. C'est un endroit que vous connaissez tous, donc ben voilà. Da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, que ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a mexer. Da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a mexer. Bon souvenir pour Capa Negra, c'est clip, non? Ça commence à dater, ouais. Oh, pour quand le prochain? C'est compliqué. On est en train de retravailler dessus parce qu'on a eu quelques difficultés et on est en train de retravailler dessus. Voilà. Super. Donc, j'espère que ça va arriver prochainement, mais. Et on va réveiller un peu nos auditeurs. Oui, on va réveiller. On vous a dit tout à l'heure que samedi prochain il y avait un bal de Radio Arc-en-Ciel. Eh bien, écoutez, on est généreux et puis vous allez voir que le téléphone va sonner. 02 38 43 48 00. La première personne qui me donne trois titres de Georges Greiro emporte une place pour samedi prochain. Voilà. Et en plus, elle aura droit d'aller voir Josh Gray dans sa loge. Alors, allez. En plus, tu t'en charges, Lionel. 02 38 43 48 00, trois titres de Josh Gray, et vous emportez une place pour samedi prochain. A partir de hoje chego às duas, três ou quatro. Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto. Pois meu amor, viver assim eu já estou farto. Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto. Desesperado, sem saber que fazer. Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ça a été trouvé? Non, toujours encore? pas. J'ai loupé un appel, là. Non, toujours pas. Et trois c'est quoi de... la question? C'est... Trois titres de Josh Gray. Trois titres de Josh Gray. Vous êtes en train d'en écouter un. Et vous emportez une place pour samedi prochain. Tão louco, ela tem por mim. Cansado, chego em casa e são perguntas sem fim. Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço precisa explicação. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem, escrever a mensagem. Teu amor preciso. Ça sonne. Ça n'a toujours pas été trouvé. Alors allez-y. Edouard Cancel, bonjour. On continue en musique. Bonjour. Ternura de um olhar

continue avec nos chansons. Et cette fois-ci, c'est une nouveauté, non? Oui, tout à fait. Oui, c'est une nouveauté, Mike Daggett, avec une chanson qui s'intitule « Amigos Liars ». Mike Daggett com Walter Martinho aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Agora vamos recordar o grupo Desert. Não sei se te lembras. Não. Certamente, quando vais ouvir, vais-te lembrar. E eles atualmente reformaram outra vez o grupo. E já têm os colisões cheios. Ah. A grande sala já está... Para mim, cheio. Tanto me faz Desert. Ok. Acabou, vê se entendes. Não vale a pena mesmo que tu tentes.

Será mesmo que ela te fez delirar? Será mesmo que o beijo que ela te deu te fez viajar, viajar? Sobre a minha vida tu tentas procurar. Se bebes demais começas logo a ligar. Isso é uma atitude de quem está com saudade. Quer voltar, voltar. Então volta, que eu abri as portas do meu coração para nós voltarmos a viver. Janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com cabelo à lua, menina, estás à janela. Os olhos requerem olhos e os cura sãs corações, e assim os meus requerem os teus em todas as ocasiões. Menina, estás

menos mal. Lá vem um que nos dá mais que fazer. Mas falemos de coisas bem melhores. A Laurinda faz vestidos por medida. O rapaz estuda nos computadores. Dizem que é um emprego com saída. Já chegou direitinho a encomenda. Pelo expresso que parou na Piedade. Pão de trigo e linguiça para a merenda. Para enganar a saudade. Então siga! A temperatura vai subir. Eu sei que és tu aquela que eu quero para dançar. Tu és importante. Brilha, me ilumina. Tu és a estrela que no meu céu eu quero ver brilhar. Dançarei, meu amor, só ao teu lado. Dançarei com o teu corpo bem colado. Dançarei, dançarei. Dançarei, dançarei. Entra Deus aqui, eu quero ver dançar. Oh, oh, oh, oh. começar. Oh yeah! Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est des années 2000, ça. Ouais. Sachez que samedi prochain, il y a un bal organisé par Radio Arc-en-Ciel. Samedi 22 à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Un rendez-vous à ne pas manquer avec l'artiste Georges Gray pour la première fois à Orléans et le groupe Capanega pour vous faire danser. Alors, pour avant ça, J'ai aussi une autre information à vous donner, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un voyage à Lourdes et Andorre qui est organisé au mois de mai prochain pour le week-end de la Pentecôte. Un départ de Gien le vendredi 26 mai 18h et départ du théâtre d'Orléans à 19h30. Arrivé à Andorre le samedi matin en matinée, et donc matinée libre, puis un départ à Lourdes à partir de 14h. Donc vous resterez à Lourdes jusqu'au lundi 29 et arrivez et retour sur Orléans le lundi 29 au soir. Donc voilà, un voyage organisé à Lourdes et Andorre le week-end de la Pentecôte. Si vous êtes intéressé, 02 38 38 16 64 ou 06 33 01 83 00. Ou n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous appeler ici, puis je vous recommunique toutes les informations. La place à gagner. Alors, c'est une question. T'en as une, toi? Non. C'est un truc tout bête. Ouais. Georges Grell, il a un âge. Quel est son âge? Alors, je vous donne trois indices. Parce que, en fait, moi, je connais son âge. J'ai regardé sur Internet, on trouve pas. C'est pas là. J'ai son âge parce que j'ai dû réserver les billets d'avion. Je peux gagner, moi. Ah, bah alors, est-ce qu'il a 32 ans, 37 ans ou 41 ans? 32 ans, 37 ans, 41 ans. Moi, je dis... En téléphone. Moi, je dis 37, mais je ne sais pas. Hein, c'est pas la bonne réponse. Ou peut-être, mais j'en sais rien. Je ne sais pas. 32, 37 ou 41? Radio Arc-en-Ciel, bonjour. Des mauvaises odeurs du côté. Vou-te tirar o batom. Ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar colados para curtir bem este som. Vou-te tirar o batom. Ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar colados para curtir bem este som. Na cintura, com força de leão, vou-te falando ao ouvido coisas que não digo não. Encosto-me a ti e deixo acontecer. Quando damos por nós, já está quase amanhecer. You au bâton, Josh Guerreiro. Josh Guerreiro, alors, il a 32, 37 ou 41. Il est trop vieux pour enlever le bâton. Il a 41 ans. Il a 41 ans. J'aurais pas dit. J'ai eu plusieurs réponses. Et j'ai eu plusieurs réponses positives hein, de personnes. Et du coup, j'en ai fait gagner deux plutôt qu'un. Parce que j'ai eu beaucoup d'appels, dont Madame Macedo, mais j'en avais déjà fait gagner deux. Donc j'allais. Bon, voilà. Je voulais pas me faire déjà gronder par Madame la Présidente. On va se faire taper dans les. On va se faire taper là. On a fait gagner. Donc voilà. Donc du coup, en tout cas, bravo. Donc il y a eu Clavia Bento qui a remporté une place et Maria Montero. Donc voilà. Donc ce matin, il y a eu Arlinda Da Costa, Maria Montero et Clavia Bento. On était généreux. Qui ont remporté 3 places. Donc vous venez samedi, je leur ai déjà donné comment faire. Venez samedi avec des amis, en famille, venez nombreux pour venir découvrir Josh Guerreiro. 41, ouais, voilà, voilà. Mais il les fait pas. C'est un petit minet de 18. Parce que t'as vu à la télé après, il faut voir en vrai. Nous, on verra en vrai. Mais... parfois, mais bon. En tout cas, voilà, Georges Grell. Georges Grell, donc il a commencé sa carrière il y a longtemps quand même. Ouais, hein. Oui, ça. J'ai vu sur Wikipédia il y a longtemps et voilà. Il fait des super shows. Hein. Eh ben, il faut venir découvrir samedi. Sinon après c'est trop tard. Sinon après c'est trop tard, voilà. Tirar o batom, ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar colados para curtir bem este som. Vou te tirar o batom, ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar colados para curtir bem este som. Vou te tirar o batom, ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar colados para curtir bem este som. Vou te tirar o batom, ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar colados para curtir bem este som. De uns amigos eu fui convidado para jantar. Eu levei minha mulher, mas pedi-lhe então, por favor não bebas não. Sei que ela gosta de uma festa, fiesta, fiesta. Sei também que gosta de beber. E por fim aconteceu, toda a noite bebeu. E agora champanhe no Echandon. Depois whisky no café. E quando te pôs de pé, queria dançar um malhão. Tirou os sapatos, foi bailar. E todos na mesa a olhar. Esta mulher enlouqueceu, toda a noite bebeu. E agora quem paga sou eu. ela gosta de uma festa. Festa, festa. Sei também que gosta de beber. E por fim aconteceu, toda a noite bebeu. E agora quem paga sou eu. Chegamos em casa, bem de madrugada. Ela está chapada, ela está chapada. Bebeu toda a noite, que festa animada. Ela está chapada. Chapada. Chegamos em casa, bem de madrugada. Ela está chapada, ela está chapada. Bebeu toda a noite, que festa animada. Ela está chapada, ela está chapada. Ela está chapada, Jorge Guerreiro. Então, não se esqueça, sábado próximo. Sim, com Jorge Guerreiro. Un rendez-vous à ne pas manquer, voilà. Jantar de sonho, c'est ça? Oui, tout à fait. On écoute. Mais le son... Ah, ben on va en écouter une autre. Alors, en attendant... Ouais. Je vous dis que samedi prochain, il y a un bal avec Radio Arc-en-Ciel, que l'entrée est de seulement 10 euros pour les non-adhérents et 8 euros pour les adhérents de Radio Arc-en-Ciel, et que vous pouvez venir nous rejoindre le samedi prochain, 22 avril, à partir de 20h, salle Montisson à Saint-Jean-Blanc, pour venir découvrir pour la première fois Jorge Guerreiro. J'ai un tas de sonnes, c'est la prochaine chanson qu'on va écouter. D'ici à peu, on va nous almoçar, mais il va chanter. Exactement. Por ti perguntei em toda a parte, amor. Até no Instagram, no Face e no WhatsApp, e nem resposta, amor. Eu quero que venhas para junto de mim. Faz as malas, regressa, eu espero por ti. Preparei a surpresa e aquele jantar. Vem, quero te abraçar. Hoje se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Hoje se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Sentado à lareira, eu lembro a vida inteira ao teu lado, amor. Não sei aonde estás, mas quero imaginar que estás aqui, amor. Sem bater na porta, preparei a surpresa e aquele jantar. Vem, quero te abraçar. Hoje se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Hoje se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Hoje se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido e um prato de amor tens na minha mesa. Hoje, se não vieres, vou jantar sozinho. Mais de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido e um prato de amor tens na minha mesa. Hoje, se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: jantar de sonhos. E assim chegamos ao final. Ou praticamente. Oui, continuamos. E eu tenho uma dedicatória de uma fiel ouvinte, que é a senhora Esperança, que nos telefonou há um bocadinho para desejar um feliz aniversário ao seu filho Filipe, que faz hoje mesmo anos, com muitas felicidades. Vamos ouvir e desejamos um bom domingo à senhora Esperança e um bom reitabilizamento, porque ela tem um bocadinho mal a cabeça hoje. Então, mas contamos com ela sábado. Contamos com ela sempre. Vamos ouvir o Jorge Guerreiro, você sabe? Exatamente. E a última música deste programa? Bara, bara, bere, bere. En bonne compagnie, puisqu'on vous laisse tout à l'heure avec Nicolas qui va faire son émission d'accordéon. Et puis nous, on se donne rendez-vous samedi prochain, samedi à l'espace Montition à Saint-Jean-le-Blanc pour une belle soirée organisée par Radio Arc-en-Ciel. Un rendez-vous à ne pas manquer. Samedi, espace Montition, voilà, venez nombreux. Capanègre, Georges Grail. Capanègre, Georges Grail. L'entrée 10 euros. 10 euros, 8 les euros. Les adhérents. 8 euros pour les adhérents. Bon, voilà, c'est raisonnable. C'est même très raisonnable. Donc voilà. Bon, c'est grâce aux entreprises hein, qu'on peut faire. Oui, à tous les sponsors et toutes ces partenaires qui nous aident. D'ailleurs, t'as les noms, non? Oui, j'ai les noms. Allez. J'ai les noms. Il y a Baticasa 45, Les Paniers du Monde, l'entreprise Olivera, DLP Plomberie, Aldora Construction, SMP Ravalement, Vasco Frères, Adopte Spécialité, H. Comisage Portugaises, DMC, l'hôtel Les Trois Vallées, Florindo de Roche, je crois. Taxi Florindo, Les Amis du Bâtiment, Asado Típico, CIMAC Construction, RPG International et la boulangerie, l'atelier Papille. Voilà. Tout ça, c'est grâce à eux que vous payez que 10 euros. Voilà. Et puis aussi à tous les bénévoles qui seront là et toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel parce que, qui travaille, qui est là et voilà. Donc, soyez au rendez-vous samedi prochain. Ça sera, si on parle en saison, ça sera l'avant-dernier rendez-vous de Radio Arc-en-Ciel, puisque après le grand rendez-vous, ça sera cet été. Ça sera le 1 et 2 juillet. Juillet. Ou 1 ou 2 ou 30. Oui, c'est je sais plus. C'est samedi dimanche. En voilà, tout cas. C'est samedi. Samedi dimanche. Vous pouvez déjà mettre sur vos agendas. Oui, c'est le 1 et 2 juillet. Toujours au même endroit, au parc de Lingrol. Donc on en parlera. Il y aura plein d'artistes. Il y aura plein de surprises. Donc mettez ça déjà sur vos agendas. On aura le temps d'en reparler d'ici là. On en parlera samedi prochain. Voilà. En attendant, c'est le 22 avril. C'est samedi prochain. Bonne vacances. Si vous êtes en vacances, et puis profitez bien, voilà, et bon courage pour tous ceux qui travaillent. Et merci à vous. 100% différente, 100% différente, pour votre plaisir. Oh, mais où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Nettoyage, 117 route nationale 45140 Ingré, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec son voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG International pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.international@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-international.fr. La société Aldora, spécialisée dans la rénovation, recherche pour ses chantiers basés sur l'agglomération orléanaise. Un ouvrier polyvalent pour les travaux de finition, carrelage, faïence, placo et un aide maçon pour les travaux de maçonnerie générale et rénovation.